terminado aí 27, aeronave já liberou o registro de decolagem. Sua decolagem está autorizada da pista 1-0, vento no 8-0 graus, 0 atrás. Sim, sistema 6227. Autorizado alinhar é manter pista 1-0. Alinha manter pista 1-0, está na minha 327. Prossiga, guardião 05. Procedendo em regra de voo visuante, a ponte próxima é o CEASA, guardião 05. 198, isso não é 6227. Pelo aeronave ao norte de Duna, a baixa altitude, asa rotativa, sem interferir na aproximação. Controle, isso não é 6227. Nível 360. Tudo bem. Saída São Bruno. 360. A autoridade está presente voar Leda? Utilizaram direto no rumo de Leda, Oceané 6227. 27, obrigado. Na 6327, na escuta? Na escuta, 6327. Ok, modifique sua saída para São Voúno, Transição Coral. São Voúno, Transição Coral, agora. 6327, afirmo. Sua decolagem está autorizada da pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 099. Autorizado, decolagem 1-0, e mais um minuto, por favor. Gente, eu falo quando pronto, 6327, tá? Ok. Está pronto para decolagem, 6327. Autorizada, decolagem 1 no 50 graus, 99, 6327. 367 completo, final leste, chame torre 1-1-895. 2-3-5, Oceané 327, decolado 242, chama o controle 1-1-9-2-8. 119-8, Oceané 327. Controle, prossiga. Torre Salvador, 3-3-9. Costa 3367, final da NS, 3-3. Dan 3367, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 08 mais. Está avisado, pouso 0, Dan 3367. Avião 05, chama agora a torre, 11895 para ingresso de tráfego, Guardião 05. 11895, Guardião 05. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, retornando para pouso? Retornar para pouso. Ela foi direto para Chulé? Afirmo. Chulé direto. Ah, sinal do Pátio do Gré, aguardando a autorização de pouso, Guardião 05, foi no 0 no 4 registro. Atenção, confirmado, Guardião 05. Autorizado a sinal para o Pátio do Gré, Guardião 05, aguardando a autorização para o pouso. Autorizado a aproximação, Guardião 05. Esquiva para o controle. Solicita guardar o nível 200, por favor. Xanama 327, confirme 200? 200, afirmo. Tudo mantém nível 200, o Xanama 6327. Sobe, mantém 200, 6327. Guardião 05, ventos 140 graus, 079, reporte do solo controlado, parte do Gré. 140, 079, reportará controlado, parte do Gré, Guardião 05. Xanama 327, vou direto no rumo de Coral. Direto Coral, 6327. Tá, 3367, solo aos 4. Livre à direita, chame 1, 2, 1, decimal 1, solo. 2, 1, 1, vai chamar? 3, 1, 1. Azul 69 noite, acendo uma legência, disse manter nível 050 via chegada Balmédio 1. Azul 69 no 8, ajuste 90 no 4, aguarde procedimento LS X-Ray para cabeceira 190. Tá, a linha de Oscar livre, acionamento chama para o site. Charlie, eu acho que é autorizado, tá? Você aponte no ponto de espera da Romeu, que é legal no 0 no 4. Xanama 227, chame Recife agora, na frequência 1228.35, alterna 1225.1. 1225.6327. Ok, o Xanama 627, chama o centro de 1283, e alterna 1251, o Xanama 627. Afirmativo, o Xanama 6227 confirmando. Desculpa, o 6327 continua errado. Desculpa. 17, vento, 150 graus, 08 mais. Livre corte, boa tarde, Guardião 05. 448, livre corte, boa tarde, Guardião 05. Corre, muito boa tarde, Sideral Serra Delta Uniforme. Prossiga, Sideral Serra Delta Uniforme. Delta Uniforme no Pátio 4, solicitando autorização de rebote para o Céu Pátio 3. Tenente Sideral de Serra Delta Uniforme, autorizado até a Taxi Oshka, chama para o ingresso na pista. O uniforme autorizado até a Oshka, chamará para o ingresso na pista. Papa Tiani de Oscar, decolado aos 48, segue no corredor Axé, identificado fora de Itapuã, chama o controle 1-9, décima 8. Vai no corredor Axé, subindo para meu péssimo, fora de Itapuã, 1-9-8, grato, Charlie de Oscar. Boa tarde, é o Papa Papa Tiara Índia Oscar. Papa Papa Tiara Índia Oscar, mantém regras voo visuais. No corredor Axé, reporte passando no farol da barra. Tiara Índia Oscar. Mantém mil pés no corredor Axé, o Tiara Índia Oscar passará para reportar no farol da barra, o Tiara Índia Oscar. Oxané 6327, chame Recife agora na frequência 128.35. Alterno 25 decima 1, Oxané 6327. 2789 sendo modo idêntico, autorizado desvios, após desvios, foi no rumo de Bonfi, para interceptar a chegada a Bonfi, aguarde o procedimento de eletroxoray, para cabeceira 1-0, ajuste 1-0 no 4, reporte pronto para descida, azul 2789. Após desvios, vou na proa de Bonfi, ele vai entrar para descida, azul 2789. Azul 6998, desse mantém 3.000. 6998, desse mantém Serra Delta e Uniforme. Cruze a pista no 7, prossiga o táxi via Novembro, Mike Lima. Na Lima, reporte. Reporte quando na Lima. Serra Delta Uniforme. Ok, cruzando a pista 17, Mike, que é em Novembro, reportará na Lima. Direcionado para o táxi, Serra Gofete. Direcionamento, chama o táxi, Serra Gofete. Charlie de Oscar, farol da Barra. Uma frase conhecida a reportar, frequência para a coordenação em pouso, Charlie de Oscar. Frequência livre, grato, Charlie de Oscar, até amanhã, uma boa. Boa. Na escuta, prossiga. Ok, a informação era para o senhor cruzar a pista no 7, prosseguir via Novembro, Mike Lima. Já que ingressou na pista, agilize o seu táxi, agilize o reboque e libere na primeira esquerda, na próxima esquerda que é Quebec, ok? Libere na esquerda, reporte, pista livre. Mestre, desculpa, mas é porque devido ao desbalizamento que está lá na saída da Lima, logo no início da Lima, fica inviável em transportar essa aeronave, devido a estar muito próximo de passar da parte dos motores. Ok, gente, bom. Então, por gentileza, aguarde e agilize, correção, agilize a liberação da pista. Tem aeronave para decolar instante aí no site, ok? Positivo, já estamos chegando. Fecha autorizado o táxi, reporte na táxi Romeu, que é legal no 0 no 4. A Delta Uniforme da Sideral já liberando aí a pista. Segue Quebec, Mike, Lima. Na Lima, só manter a posição, chama Solen, 1-2-1, um, décima 1. Ok. É, Quebec, Mike, Lima. Na Lima, no espaço, chamará 1-2-1, um, décima 1. Zoom 6-9-8, décima 2-1, autorizado final do procedimento LS. Papo Romeu, Oscar, Mike Yankee, Pátio 4, próximo a 25. Papo Romeu, Oscar, Mike Yankee, táxi autorizado, porte no porte espera da Oscar, ótimo, 1-0, no 4. Suportanado, Oscar, Oscar, Oscar, Controle Salvador, azul 2789, gás de descida. Desça e mantenha 4000, ajusta 1014.0 no 4. Reposte voando no rumo de pelo. 4000 pés, 1-0 no 4, reportará no rumo de pelo, azul 2789. Azul 698, está estabilizado aí, aliás, Tex-Ray. Complete final de SM Torre 1895, azul 698. 698, agora com a torre 1895. Torre Salvador, azul 698, estabilizado ILS X-Ray, pista Luna 0. Azul 698, pouso autorizado, pista no 0, ventando 70 graus, 08 mais. Sempre pouso 90, azul 6918. Oscar mantém, pegar sua posição de volta. Gente, mantém a posição, Oscar mantém. O controle prossiga. Passando o cone. Estou mordendo 1-9-3-0-0-0-0-0-0-0-0. Papel 090, chame agora controle na casa 120-3, serviço está terminado. Papá Tango Serra, tá papá. Casa 203, serviço vai dar certo. Obrigado, boa noite, boa tarde, boa sorte. É, boa viagem. Vai retornar na prua de pelo azul 2789. Tem, sim. Oi, comandante, uma boa tarde. 4423 azul, ponto espera. 4423, após o Guaranava na curta, embaixo da companhia, autorizado a alinhar e manter pistão do zero. Aguarde do pouso, após a regressa? Afirma, após a linha mantém. Após o pouso ali, mantém. Acho que o Mike Henrique atenta possível estou de turbulência do Embraer. Decolagem autorizada, pistão 7, vento no 70 graus, 7 nós. Azul 998, sala 02, libera a direita e chama em 121 decimal, 1 só. Você libera a próxima direita, chama o solo 2 decimal. 219. Thiago Fest autorizado, alinhar e manter pistão no 7. Alinhar e manter, 1 no 7. Azul 4423, decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 70 graus, 07 nós. Decolagem autorizada, 4423. Parabéns, Oscar Mike Yank, decolado 02, segue no corredor Xé. E na vertical do farol de Itapuã, chame 119, decimal 8, Madrid. Livre corredor Xé, mil pés, no farol de Itapuã, chama controle. Oscar Mike Yank. Pistone 0130, Oscar Mike Yank. 0130 está acionado. Charlie, passando de 2231, quanto espera a próxima? 2231, autorizado ali, manter a pista no zero. Ali, mantém 1-0, passando de 2231. Oscar, vai quem é que vai chamar o controle? 1-1-9-8. Boa. Azul 4423, decolado 04, chame 1-1-9-8, controle. 98, boa tarde, 2-3. Papai Romeu, acho que o Mike 500 mantém a regra de voo visuais. É forte, livrando a CTR. O Papai Romeu, acho que o Mike 500. Esquecente. Controle, Salvador, boa tarde, Azul 4423. 4423, contato na decolagem, suba e mantém nível 360, suba via, saída Arbor 1. Arbor 1, 4423. Fazendo 2231, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 70 graus, 079. Autorizada a decolagem, não no zero, passarei do 2231. Localizador, azul 2789. Após pelo, voa Duna, 2000 pés, reportará no localizador com o azul 2789. Palma, Serra Bofrasca, decolou 05, segue no corredor Axé, na vertical do farol de Itapuã, chame 1-1-9-8, com 3. Corredor Axé, Itapuã, 1-8, Serra Bofrasca. Saída 2231, decolou 06, chama controle 1-1-9-8. 098, 2231, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, passarela 2231, perfil da Momo Vatap, restrita a 3 mil pés. 1-1-9-8, preenchida, passarela 2231. Desculpa, senhor. Salvador, muito boa tarde, passarela 2231, perfil da Momo Vatap. Passarela 2231, contato, suba e mantém nível 160, suba via, saída Momo, passarela 2231. 160, autorizado, sobe via, está livre das restrições, senhor? Após o nível 050, vou direto no rumo de Vatap. 2050, está liberado o Vatap, só confirmando livre da restrição de 3 mil pés. Afirmo, está livre. Afirmativo, entendido, autorizado, 160, livre da restrição de 3 mil pés, 2231. Afirmo. Controle Salvador, o Papa Romeu Serra Golfe Oscar, decolado da 17 no meu pé. Golfe Oscar mantém regra de voo visuais, reporte passando o farol da Barra, Serra Golfe Oscar. Reporta no farol da Barra, Serra Golfe Oscar. tarde, ONU 738, Ponte Pérez da ONU 0. ONU 738, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 180 graus com 08 nós. A linha ainda decolar ONU 0, 738. Controle, só confirmando, passarela 2231, após passar 050, está autorizado o ataque. Passe para o voo direto, passarela 2231. Ah, se eu escuto. Controle Salvador, azul 2789, estabilizar o localizador visual. Complete o final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 118, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, o azul 2789 na final visual. 2789, continua a aproximação, aguarde o pisco no 0 livre, quer negar no 0 ou no 4? Ou no 0 ou no 4, ciente. ONU 738, decolado ao ZUNO 1, chame o controle em 119.8. 198, gol 1738. Azul 2789, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 079. Ciente livre, pouso, azul 2789. ONU 738, contato, submanter nível 360, suba via, saída A, ONU. 36 via, gol 738. Azul 4423, chame Recife agora, na frequência ONU 28, decimal 8, alterno 26, decimal 0. Chama Recife agora, ONU 288, alterno 26, 0. Boa tarde, 23. Bom. Siga em regras, vou avisar, na tráfego conhecida, reportar. Oscar Matias. Autorizado direto Barreiras. Está presente Barreiras, passarela do 2231, grato. Controle o gol 732, autoriza direto Árvore. Autorizado direto no rumo de Elefa, ONU 738. Elefa, Azul 2789 no solo, Azul 14, livre direita, taxiway Eco, chame solo Salvador 211. Taxiway direita, taxiway Eco, 1211, Azul 2789. Xerém 6355, pista 90 autorizado, alinhar e decolar, pista 90, vento 90 graus, 08 nós. Isso é alinhar e decolar da pista 10, na Golfiótica, mantém regra de voo visuais, matéria conhecida a reportar, frequência de para coordenação e pouso, terra golfiótica. Xenai 6355, decolado 8, controle Salvador, em 119, decimal 8, 0, bom voo. Obrigado, companheiro. Chama agora o motor de 19,80, Xenai 6355. Oi, Salvador, muito boa tarde, Xenai 6355, decolou. Xenai 6355, boa tarde, contato, submantém nível 360, via saída ação, voo 1. 9360, via ação, voo 1, Xenai 6355. no 1038, chama Recife agora, 1288, ao termo 260, gol no 738. 6355, suba restrito ao nível 340 pelo centro Recife. Sobe restrito ao 340, Xané 6355. Controle Oceania 6355, desviando um pouquinho à direita aqui da rota devido ao topo de uma... dos ombros aqui. Autorizado desvios, Oceania 6355. Após tampo, confere. Autorizado desvios, Oceania 6355. Excelente, obrigado. Você poderia confirmar para o ideal e quantas milhas? Estou mantendo a 245, acho que vai ser bem pouquinho, mais 5 milhas. Ah, tudo bem então. Após desvio, vou indo inicialmente rumo de Leda. Após inicialmente Leda, Grasso, 6355. Conforme a esquerda na prova de Leda, 6355. Tente. Oi, muito boa tarde, 3155 da Tampa, espera pronto da 10. Canarão 3155. Boa tarde, pistola 0 autorizado ali, ainda colar vento no 50 graus 08 nós. Ainda cola da 10, tá? 3155. Passarei 2231, chama agora Recife na frequência 1288, alterno 260. Passarelo 2231. Chama a Recife 2282-260-2231. Controle ao Chané, tem até 5% de possibilidade de que ótima. Tudo mantém agora nível 340 e chame Recife na frequência ano 28.35 ao termo 251 e solicite diretamente o mesmo. Perfeitamente, chama o centro 28.35251, subindo 340, obrigado, 635. Certo. Ah, 478 em área e manter, pistão zero. Tá 3155 decolado 227, chame controle de Salvador 198, voo. 198, boa tarde, 3155. Controle Salvador, boa tarde, tá 3155. 3155, boa tarde, contato submarino nível 320, sua via, do Sambo 1. 320, via, Sambo 1, tá 3155. Tá 4778, pistão 0, decolagem autorizada, vento 170 graus 08 nós. Livre decolagem, pistão 0, tá 4778. Só 4778, decolado 229, chama o controle de Salvador 198, bom voo. Chamando o controle de Salvador 4778. boa tarde, Xené 6210, Xené 6210, Xené 6210, dessa via chegada Bomé Juno para 3000, ajuste 1094. Xené via Bomé Juno na 3000, poderia levar de direto do Cássio Duna? Foi direto Duna, o Xené 6210. Direto do Unicão 6210, descendo 3000, vai poder confirmar o ajuste, por favor? Permanece 1014, aguardando o procedimento ILS X-Ray, Oceania 6210. Oceania 4, aguardando X-Ray 6210, obrigado. Controle de Salvador, TRAN 4778, cruzando 3000 pés. TRAN 4778, contato, mantém nível 330, suba via, sai da PUCA. Subindo para o nível 330, TRAN 4778. Xené 6314, decolagem autorizada no 0, vento 1970 graus, 08 nós. Alinha e mantém 1-0, no 620. Xené 6314, decolado aos 33, chame o controle de Salvador 198, bom voo. 198, controle de Salvador, 6314, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, Xané 6314, perfil Momo, cruza 1300 metros. Rapaz, Xané 6314, contato radar, subiu para o nível 340, via Momo. 340, Momo 6304. Direto pro de Momo para o Xenem 6314. Pesado, Momo, Xenem 6314. Momo, 6314. 3155, chama agora o centro Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. 3190, aciona a identificação, vou ir na Pro de TAP para a chegada Bomé de ONU, desça para o nível 050. TAP, Bomé de ONU para o nível 050. 62190 está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2100 restrições do ajuste 0014, informe estabilizado. 0014, descendo para 2000, autorizado do X-Ray da 106210. Luna 620, decolado 35, chama o controle, Salvador 198, Mambu. 198, 920, obrigado, boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde, 620 da Gol, decolado da 10, passa 1200 pés. Luna 620, contato radar na decolagem, suba a via Pucca para o nível 370. Autorizado via Pucca para o 370, 1620. 4778, chame agora o centro Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. Chamando o centro Recife, 4778. Controle 1920. Prossiga. Forma que vai manter.